casa, a gente brinca, a gente pensa. A gente manda ao ar uma sentença. A gente canta, a gente grita, a gente ri. A gente canta, a gente grita, a gente ri. A gente adolescente somos nós. A gente adolescente somos nós. A gente adolescente somos nós. Guarda o som da minha voz. Já. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. Manter o sangue frio e a cabeça no lugar. A gente beija, a gente mata, a gente escola. A gente agarra a calça e veste a camisola. Então a gente toca, a gente aprende, a gente ama. A malta inflorescente, o corpo é pedir caminho. Então a gente adolescente somos nós. A gente adolescente somos nós. A gente adolescente somos nós, já. Morto o som da minha voz, já. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. Manter o sangue frio e a cabeça no lugar. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. A nossa idade vai virar, vai virar, vai. Manter o sangue frio e a cabeça no lugar. Esta cena até pode não estar fixe. Pode ser que tenha sido sempre assim. Mas não digo deixar de que se lixe. Como o meu cota me diz a mim. A idade vai virar. Diz a mim. A idade vai virar. A idade vai virar. Vai virar. Vai virar. A nossa idade vai virar. Vai virar. Vai. A nossa idade vai virar. Vai virar. Vai. A nossa idade vai virar. Vai virar. Vai. Manter o sangue frio e a cabeça. Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. É um programa para ouvir quinzenalmente, às terças depois das 13 horas e 15 minutos e em repetição às quartas-feiras depois das 18 horas e 15 minutos. Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital. Ter filhos exige tempo, dedicação, investimento, paciência e esforço. É mais do que dar-lhes comida, roupas, brinquedos e escola. É indispensável que haja uma convivência carinhosa que consiste em conversar, ouvir, brincar, educar. Tudo isto se constrói no dia-a-dia, pois ser um profissional de sucesso e pais dedicados não são tarefas incompatíveis. É verdade que o trabalho é cada vez mais exigente e, por vezes, a educação dos filhos fica sob a responsabilidade de apenas um dos progenitores. Desta forma, o desejo de realização profissional faz com que as crianças fiquem em segundo plano e os bens materiais que os pais irão oferecer não substituem a sua ausência. Muitos pais não colocam limites nem são firmes com as regras estabelecidas para os filhos no pouco tempo que passam com eles, porque acreditam que esta atitude prejudica a qualidade do pouco tempo que passam juntos. Mas é precisamente o contrário. Já que os pais têm pouco tempo, precisam aproveitá-lo para dirigir o processo educativo dos filhos. Não é a fazer de bonzinho que se constrói um tempo de qualidade com os filhos. Assim, a falta de tempo para estar com os filhos preocupa muitos pais e mães, que sabem o quanto é importante a participação deles nas brincadeiras e descobertas dos filhos. A falta de tempo não tem sido classificada como uma das razões que mais desencadeia problemas emocionais durante a infância, já que é no seio familiar que os valores e a personalidade se formam e consolidam. Sabemos que pais perfeitos não existem, mas o essencial é que estejam sempre disponíveis, que sejam de fácil acesso e diálogo. No final do dia, nem sempre existe energia e boa disposição para estar com os filhos e fazer o que tanto vos pedem, que é brincar ou passar algum tempo de qualidade com eles. Esse tempo de qualidade não é a ralhar, a fazer os trabalhos de casa, a chamar a atenção, mas sim a brincar, a falarem de temas que interessem aos dois e a jogarem jogos de computador ou outros jogos. O tempo para educar deve ser outro. E o tempo para falar da escola também deve ser outro. Isto é, as crianças não precisam só da vossa presença, precisam da vossa atenção. Como durante a semana de trabalho há pouca paciência e energia, adiam para o fim de semana. Mas isto faz parte da própria vida. Este aspecto gera em alguns pais um sentimento de culpa, que é importante saber gerir, porque a vida é mesmo assim. É necessário trabalhar para viver e dar aos filhos o necessário e fundamental e não o supérfluo. Para conseguir dar tempo com qualidade aos filhos, é necessário muita paciência e disciplina. E não é preciso tanto tempo como por vezes se julga. Uma hora por dia dedicada em absoluto pode ser suficiente. Se tem muito para fazer no fim de semana, tente negociar com o seu filho algumas das atividades. Poderá motivá-los com algumas atividades e depois deixá-los sozinhos a realizá-las. Ou ainda poderá dividir o seu fim de semana, sendo amanhã para ir a algum local de agrado dos seus filhos e o restante tempo poderá trabalhar ou descansar. A negociação é um processo que funciona e que ensina a ambas as partes a ceder. Assim poderão dar e receber um pouco de ambos os lados. O balanço final é, sem dúvida, a qualidade de tempo que poderá passar com os seus filhos. Por isso, quando estiverem juntos, esteja de corpo e alma, presente junto deles. Desligados das preocupações do dia-a-dia, que apesar de não desaparecerem, poderão ser colocadas de parte por algum tempo. Como é que você está aí? Chama por ela? Está no hospital. A fissa do quê? Senta, carota. Não. Então não lhe apetece sentar. Daqui a nada, quando des conta. Já vem, mãe. E agora, já queres cantar a canção para mim? Não, é Maria. Canção, uma canção. Ele não sabe. Não sabe? Uma mulher desse tamanho não sabe? Olha aqui. Está de orelha, Luizete. Olha aqui os meus pés. Mostra. Está sujadinho. Estão assim de meninas. Cuidado, Maria, estás para trás. Estás para trás, Maria. Os pés vai cair, tu vais em cima dele. Tu vais para ali. Vai lá. Vai lá, Maria. Vê. Vai lá. Não vem todas. Também não cabemos cá todas, só cabe mais uma menina ao lado da Mimi. A pulseira. Tu também. Eu já cá estou. Eu vou para a gente. Senta. E o que é que vamos fazer agora aqui? Agora aqui mais batatas. Batatas? Só batatas? Batatas com batatas? Aqui no pato. Come. Deixe tempo livre também ao seu filho. Nem sempre são os pais que não têm tempo para os filhos. Às vezes são as crianças que não têm espaço para viverem a sua infância e estarem com os seus pais, pois são sobrecarregados com inúmeras atividades. Atualmente existe essa tendência para que as crianças obtenham mais conhecimentos e adquiram novas experiências. Mas se essas atividades são em excesso, podem prejudicar a convivência familiar. É importante referir o papel fundamental das creches, dos jardins de infância e das escolas no desenvolvimento das crianças. No entanto, os pais não devem delegar a educação dos seus filhos nestas instituições, pois a família não termina quando a escola começa. Ajudá-la, eu estou contigo. Agora eu gostaria de deixar algumas sugestões simples de como passarem tempo de qualidade com os vossos filhos. Pois esse tempo é tão limitado e passa tão depressa que podem correr o risco de perderem grande parte da sua infância. Sejam 5 minutos ou uma hora, é um investimento que vale a pena. Então, o primeiro é o dia da refeição surpresa, em que as crianças podem escolher qual será a ementa e fazem a lista dos ingredientes. Posteriormente, no dia estipulado, serão responsáveis, por exemplo, pelo lanche da tarde. É bom lembrar as crianças ou adolescentes que este dia envolve desde o preparo da ementa até à limpeza e organização da cozinha. O segundo é a hora da leitura. Comecem por visitar bibliotecas e livrarias no fim de semana. É uma ótima maneira de incutir hábitos de leitura e deixar as crianças escolherem os livros que mais lhe agradam. Para além disso, é fácil ler-lhes uma história todas as noites, mesmo quando chega a casa mais tarde. Em terceiro, fale com eles depois do trabalho. Quando chegar a casa, em vez de sentar no sofá a ver televisão, ir logo para o computador ou começar com as lides domésticas, faça o esforço. Sente-se com as crianças e conversem sobre o vosso dia. Se tiver bom tempo, por que não fazerem uma caminhada antes do jantar? O quarto são as ações sociais. Os adolescentes podem ser responsáveis por selecionar roupas, brinquedos e alimentos para serem doados a instituições. O quinto, joguem aos altos e baixos. Durante a hora do jantar, cada pessoa fala do ponto alto e do ponto baixo dos seus respectivos dias. É uma excelente maneira de envolver toda a família na conversa e de saber o que se passa na vida de cada um. O sexto, trabalhem num projeto comum. Em conjunto com o seu filho, escolham um projeto no qual vão participar os dois. Pode ser montar um avião com peças de Legos, ensiná-los a jogar futebol ou andar de bicicleta. Para além de ser uma valiosa lição no que toca a começar e a terminar um projeto, podem fazer coisas muito divertidas. Apenas a brincar. cantar uma canção só quando eu disser três. Um, dois, três. Canta lá então. Bom dia, Maria. Estavas a cantar bom dia. Agora a Carlota, canta uma canção para mim. Pode ser a do Anjo da Guarda que eu gosto. Eu queria do Anjo da Guarda. Eu gosto tanto de ouvir a Carlota a cantar. Canta lá o Anjo da Guarda para mim. Não, é minha. A Maria então canta lá o Anjo da Guarda. Não, oh, meu Anjo da Guarda, faz-me voltar. A Maria não sabe. Oh, mas a Carlota sabe e ela canta tão bem. Canta para mim, Carlota. Queres cantar de pé? Queres é o Mateus. Canta tu, Mateus. Canta o Anjo da Guarda. Companheiro, canta tu. Olha, canta o Anjo da Guarda. Guarda. Então, ninguém canta o Anjo da Guarda. Guarda, a guarda. Olha, e se for a do gato? O gato. Tirei. A Maria não sabe. Tirei o pau ao gato. Tu, mas o gato. O gato que me abandata. O gato que me abandata? A Maria tem um gato em casa? Sim. Como é que se chama o gato? Maria que me abandata. A Maria comeu batatas, afinal não foi o gato, foi a Maria. E eu tenho o Beckers. Tens o Beckers? É um gato? É um gato. Está em casa de quem? A Maria tem uma Beckers. Uma Beckers, é uma cadela então. Não, uma Beckers. E a Diana, o que é que tem em casa a Diana? Cantar a chuva. Já vamos cantar a chuva? Que pressa! É uma rapariga muito trabalhadora. Vamos lá então pintar a chuva, pronto. Maria só sabe pintar a chuva. Sim. Então eu vou pintar a chuva. Sim. Eu vou pintar a chuva. Olha, e só vamos pintar a chuva então. Mais nada? E depois vamos para a rua. Está bem, pronto então. Em sétimo temos as brincadeiras divertidas. Não tenha receio nem vergonha de brincar com os seus filhos. Vejam cartoons, divirtam-se com jogos de mesa ou videojogos. Construam um forte, façam uma peça de teatro, tenham uma batalha de almofadas, brinquem aos super-heróis. No entanto, não espere que as crianças brinquem ao seu nível, terá de descer ao delas. Em oitavo, fale com as crianças no carro. Quando o tempo é pouco, aproveite as viagens que faz com os seus filhos para a escola para colocarem a conversa em dia. Em nono temos a reunião de família. Esta pode ser semanal ou quinzenal. E embora não seja exclusivamente passada com as crianças, pode ser muito útil para falarem de determinados assuntos em família, para se certificarem que conseguem reunir toda a gente para jantar e até para planear o dia da família. Então em décimo temos o dia da família. Deve haver um dia da semana inteiramente dedicado à família. Pode ser uma noite de quarta-feira com pizzas e DVDs, para verem em conjunto, ou então um sábado, onde planeiam uma atividade divertida para fazerem todos juntos. Por último, temos o abraço forte. Quando não houver tempo para mais atividades, não há nada como colocar aqueles docinhos no seu colo e simplesmente abraçá-los. Seja carinhoso e deixem-se estar. Este tipo de intimidade é muito importante e deve ser aproveitada enquanto as crianças são pequenas, porque há de chegar o dia em que já não vão querer dar abraços aos pais, ou pelo menos, tantos. Sigam estas dicas e aproveitem esse período para trabalhar, brincar com os vossos filhos e ainda, de alguma forma, voltar a ser criança. A ilha do tesouro, a caveira na vela e muito, muito. Alguns traiçoeiros, vamos apanhá-los. Levam prisioneiros, vamos libertá-los. Pronto, marinheiros, mostrem a coragem. Agora, companheiros, é hora da abordagem. Já vão ver quem é o rei do mar. Se roubaram, vão ter de pagar. Isso é o que vamos ver, Lili e companhia. Ninguém há de acabar com a pirataria. Ou naufragaram! Acabou-se a Bebê Lili e sua equipagem! Abordagem! Olha o pirata! Oh! Lanterna de pau! Oh! Olho de vidro! Oh! Cara de mau! Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. É um programa para ouvir quinzenalmente, às terças depois das 13 horas e 15 minutos e em repetição às quartas-feiras depois das 18 horas e 15 minutos. Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital.